Yeah, Samurai Negro, parte 3. Cotarde no beat, motherfucker. Agora eu quero a todo custo essa bandana. Quero ser o número 1 e dominar o caminho por onde todos andam. Aqui é o traço, um andarilho solitário, que sempre tentou amar, mas sempre foi feito de otário. Agora o jogo vai mudar, desembainha suas espadas, porque agora estou convicto que a PT não tem nada. Pelas cabeças cortadas, jogadas no chão, aonde piso. Não costumo avisar, mas filha da puta, dessa vez eu aviso. Ah, vou chegar, vou matar, decolar, pisotear, fazer sangrar, triturar, torturar. Ressurreição do maldito samurai negro que estava dormindo, tentando viver o amor, mas que porra é essa? Eu tava me iludindo. A minha vida é só ódio, espada manchada de sangue. Eu quero sangue, eu quero sangue. Mãe chorando pelo filho que se foda. De todo meu coração, eu quero mais é que se foda. Me sigo, vai ficar andando pra sempre no mundo das trevas. Arriscada me contarem como sempre, fugir as regras. Eu não sou um bom vizinho, não se muda com a minha bondade. Apenas faça a política do antes cedo do que tarde. Eu inverto os papéis dos ditos antigos populares. Agora eu vou chegar e quebrar a espinha dos covardes. Só de ouvir meu nome, todos correm desesperados. Agora eu quero a minha bandana pra ser o dono desse legado. E mesmo assim eu sei que a saga não vai parar, porque eu sei que estão esperando a minha chegada pra lutar. E vão morrer como todos que me encontram, e morre tentando porque a derrota é pronta. Vou chegar, vou matar, decolar, pisotear, fazer sangrar, triturar, torturar. Ressurreição do maldito samurai negro que estava dormindo, tentando viver o amor, mas que porra é essa? Eu estava me iludindo. Ah, vou chegar, vou matar, decolar, pisotear, fazer sangrar, triturar, torturar. Ressurreição do maldito samurai negro que estava dormindo, tentando viver o amor, mas que porra é essa? Eu estava me iludindo. Agora eu quero saber quem vai ser o próximo a ser enterrado com dedicatórios, virar mais um em cima dos corpos. Bota essa porra na minha conta, não tenho medo. Já matei tanta gente que uma mais não faz efeito. E se for, se estão olhando, isso aumenta minha loucura. Eu quero loucura, eu quero loucura. Com a espada na mão, já considerado inimigo, mesmo que a sua intenção não seja confrontar comigo. A minha dica é que corra, mas corra e seja bem rápido, porque da próxima vez que eu olhar já vai ser o seu assassinato. Se estiver aí, eu vou retalhar no melhor estilo. Hattori Hanzo aqui na mente, o canto do culto maldito. Os velhos samurais mercenários do clã esquecido, que depositam suas forças na espada do homem do abismo. Sem a face cruel que já demonstra a intenção, as minhas forças são renovadas pelo cadáver que mando pro chão. Dizem que a mente vazia é a oficina do demônio. Eu considero que a minha cabeça já virou um manicômio. Organizado, onde cada entidade tem a sua função. De acordo com onde que tenho, realizo a ação. De vez em quando, de vez em nunca, eu deixo alguém ir embora. Quando na face eu vejo medo, eu já tenho como vitória. Pois eu sei que esse covarde não vai voltar. E se voltar, se tentar me encontrar, eu não vou perdoar. Os olhos em chamas e o cabelo já grisalho, todo fora do padrão, mas não dou chance pro adversário. Só volto e descanso quando a faixa estiver na minha cabeça. Do contrário, continuo a minha saga causando tristeza. O débil mental que sonha estar no meu lugar, então vai ter que me matar, e quem sabe até tentar. Não percebe que eu tenho a proteção de muita gente. Ah, vou chegar, vou matar, decolar, pisotear, fazer sangrar, triturar, torturar. Ressurreição do maldito samurai negro que estava dormindo, tentando viver o amor, mas que porra é essa? Eu estava me iludindo. Ah, vou chegar, vou matar, decolar, pisotear, fazer sangrar, triturar, torturar. Ressurreição do maldito samurai negro que estava dormindo, tentando viver o amor, mas que porra é essa? Eu estava me iludindo. Mas deixa pra próxima, se representou.